companheiros. Os melhores amigos são os três mosqueteiros. Quando em aventuras vão, são sempre os primeiros. Quando eles vão combater, já não há rival algum. O seu lema é um por todos e todos por um. O amor da Julieta é o da Tocão, e ela é a pupileta do seu coração. Devacão, devacão, correndo grandes perigos. Devacão, devacão, perseguem os bandidos. Devacão, devacão, e os três mosqueteiros. Vão, são sempre os primeiros. Quando eles vão combater, já não há rival algum. O seu lema é um por todos e todos por um. O amor da Julieta é o da Tocão, e ela é a pupileta do seu coração. Devacão, devacão, correndo grandes perigos. Devacão, devacão, perseguem os bandidos. Devacão, devacão, e os três Estou